peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de esperança, senhor capitão. A leve esperança, aérea esperança, aérea, pois não. Peso mais pesado não existe não, livrai-me dele, senhor capitão.